Temos adjudicado também a nossa zona histórica, que ainda não se iniciaram as obras por falta de dois vistos do Tribunal de Contas. São 4 lotes, 2 já têm visto, faltam 2 para os iniciarmos, também num investimento de mais de 4 milhões de euros, 4 é perto de 5 milhões de euros. Estamos muito concentrados agora na zona histórica, como é, vou fazer uma reunião com as pessoas que vivem lá e com os negócios que lá existem de preparação, porque penso que o dia 1 de setembro, há 2 lotes que já estão adjudicados, e o dia, penso que é em setembro, logo no início de setembro, começarão aquelas obras que serão umas obras de grande monta e que a zona histórica de Oliveira do Hospital esteve abandonada, desde que eu me lembro, esteve sempre abandonada, e nós valorizámo-la mais uma vez. Este Executivo tem uma visão para a cidade, e é isso que nós temos a fazer.